Venha acalmar o mar, Senhor. Estou me afogando. Preciso de ajuda pra vencer a fúria desse oceano. Venha acalmar o mar, Senhor. Segure em minha mão. Não me deixe afundar. Acalma a tempestade do meu coração. Preciso de ajuda pra vencer a fúria desse oceano. Vem acalmar o mar, Senhor. Segure minha mão. Não me deixe afundar. Acalma a tempestade do meu coração. Deus, tem hora que a gente procura um lugar pra ancorar, um porto seguro, um abraço, até a tempestade passar. Mas tudo é miragem. Deus, meu barco está balançando e eu tô com medo. Parece que vou naufragar, as ondas querem me tragar pra o fundo do abismo. Deus, tenho certeza que estás no comando. Estou seguro que estás cuidando, traçando a rota pro meu coração. Deus, só ao teu lado eu posso chegar, onde minha alma pode descansar. Basta uma ordem pra tudo acalmar. Vem acalmar o mar, Senhor. Estou me afogando. Preciso de ajuda pra vencer a fúria desse oceano. Acalma a tempestade do meu coração. Deus, tenho certeza que estás no comando. Estou seguro que estás cuidando, traçando a rota pra meu coração. Deus, só ao teu lado eu posso chegar, onde minha alma pode descansar. Basta uma ordem pra tudo acontecer.